vai de humano. Falei Alemanha de DJ. Esse baixo foi tu, foi? Não, esse baixo foi. Eu vou te mostrar de quem é. Ai, eita, faltou o baixo esse aqui. Você tá tocando baixo também, né? Ou não? Não. Ah, eu tô com um pouquinho de baixo, mas não tem um baixo aqui. Olha só. Esse baixo aí, velho. Ah, o Valdir respondeu. É o que dá um curso de hierarquia racial. Ele vai mandar o resumo do... Segunda-feira vai ter aula. Essa galera aqui, ó. Music. Yeah, uh-huh. Vocês viram que o efeito dos Estados Unidos, né, velho? É nítido, cara. Mas, meu irmão, quando eu tô com... O que eu acho aqui que tem um efeito brasileiro? Tem. Por exemplo, ó, olha o efeito brasileiro agora. Vou deixar só essa base até entrar alguém, velho. Vamos trocar só pra base brasileira agora, pra ver se tem alguém. Vamos testar o efeito brasileiro. Sábado à noite. Deixa eu botar... Vamos gravar uma base minha aí pra vocês. Na hora.